Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Estamos hoje aqui com, considerando onde a gente está, com o estudioso Magari. Estúdio. Também estamos aqui com, sei lá, Canino Maurício. Canino? Depois a gente fala por quê. Ah, como eu não pensei nada na zoeira, também com a presença pessoal do ilustríssimo Mônio. E como sempre, eu estou sem um adjetivo para usar também. E como sempre, pela primeira vez ao vivo. Ao vivo pela primeira vez, isso é muito importante, mas reunidos graças aos esforços do Eric. Que hoje eu posso apontar que todo mundo vê o que eu tô apontando. Todo mundo não, mas pelo menos quem tá participando comigo, hoje é o começo. Hoje dá pra fazer aspas com as mãos sem parecer um idiota. Hoje dá. Assim, se sentir, né? Parecer, não parecia porque ninguém via. Muito bem, e por que a gente tá falando isso? Porque hoje a gente tá gravando presencialmente, os quatro, no estúdio aqui em São Paulo. Aproveitando... Ambos os quatro. Todos os quatro. Né? Ambos os quatro. Ambos Fala os direito. Quatro. Ambos as duas duplas. E a gente tá gravando aqui no estúdio K9, ou K9, um estúdio bom pro cachorro. Muito bem. Então, a gente aproveitou, né, esse clima de CCXP, que todo mundo veio pra cá. Maurício pegou aí 2 dias de ônibus, eu tô fazendo umas 4 escalas aí de avião. Mas a gente tá aqui reunido pra bater um papo sobre o que, Magari, que a gente vai falar hoje. Primeiro, antes, o difícil não é o Eric vir de Minas pra cá, o Maurício vir de Rio Claro pra cá. Difícil é tirar o Mônio do quarto. E a gente conseguiu. São Paulo, quase que ele não veio, inclusive. É. Ele falou, ah, eu tô meio ruim e tal, não sei o quê. Aí eu tive que passar na casa dele de Uber pra trazer ele pra cá, entendeu? Só vim porque ele tava armado. Pior que eu tô mesmo. E já que a gente também não recebeu nenhum convite especial pra CCXP, pra fazer cobertura de stand, nem painel nenhum. Muito, muito triste. Só de raiva isso. A gente veio aqui pra fazer protesto. Deixa eu fazer uma correção. Pior que eu tô armado mesmo com uma arma de brinquedo, tá? Uma Light Phaser que o Mônio Na verdade ele nem tava, eu que entreguei quando ele passou em casa. É, o Mônio gentilmente me deu aqui. Mas eu que entreguei a arma pra ele me coagir, veja só. Exato, é. O que a gente vai falar, Magari? Sobre... Ou, então, não sei. Não, enfim, a gente vai comentar aqui os principais pontos do personagem, né? Vamos colocar, assim, a verdadeira coleção definitiva do Homem-Aranha? O assassino? Não. Quanta humildade a nossa, né? Nós estamos decidindo qual é a verdadeira versão definitiva. Modéstia à parte, a gente faz melhor que a que tá saindo aí. Não é tão difícil, né? Mas vamos lá. Beleza, então, eu acho que é interessante a gente comentar, eu não tô acostumado a conversar olhando para as pessoas, normalmente eu tô olhando para a tela do computador, mas... A gente vê que o Eric não é um cara com uma fácil sociabilidade. Já que eu dou alt-tab aqui na vida real, cara. Muito bem, eu tô fazendo na cabeça. Mas enfim, a gente vai, eu acho que é interessante a gente comentar na ordem aí, cronológica, mais ou menos, né? A gente pega as principais histórias. É até interessante para quem, às vezes, quer conhecer o personagem, já vai direto nas histórias mais relevantes, né? Não necessariamente boas, mas as mais marcantes. Principalmente porque depois, ali, no meio dos anos 2000, no início dos anos 2000 para frente, eu acho que vai ser as marcantes, não as boas, necessariamente, falando, né? Então, acho que a gente pode... Eu já vou jogar primeiro aqui, que as histórias de origem eu acho que é fundamental, tá? Em qualquer coleção, né? Seria a Amazing Fantasy 15, que realmente mostra aí como que começou, quais são os princípios, né? Mostra ali todas as partes... O Magari tá assistindo uns vídeos aqui. Porque eu tô fazendo a live pro Instagram. Quando é em casa, testando. Ele consegue ver no YouTube e o áudio não sai. Do áudio. Mas aqui acaba saindo. Então, a Amazing Fantasy XV, ela dá toda a direção ali do personagem, coloca todos os pontos principais, né, da personalidade dele, mostra a relação com a família, né, no caso os tios, enfim, como que ganhou os poderes, claro. Né? E... Como ele é um cuzão. É verdade. Era. Cuzão arrogante. Ele se corrige a partir dali, ele começa a tentar. Volta uns Trip View Classics pra trás. Ou a gente pega a nossa versão e a gente vê que foi quando ele começou verdadeiramente a sua carreira de crimes. Volta uns Trip View Classics pra trás que a gente viu lá que um ladrãozinho passou e falou, não vou perder tempo com isso. A gente até falou, o que poderia dar errado? O que pode acontecer, não é verdade? Muito bem, eu acho que quem tá ouvindo assim, deve ter pouca gente que ainda não ouviu. É difícil eu ficar olhando para as pessoas porque eu não posso desviar aqui do... Eu vou te ensinar que você pode fazer isso. É, então, aí, Magari. Não, assim não. O que, que você acha que dá pra gente falar um pouco da Maze Fantasy XV, assim? Caso tenha alguém que nunca tenha lido a história. Ou... Falar, tipo, a origem? É, não. É, a origem, né? Isso, então, próxima história. Não, não, é que... A gente vê que o Magari tá bem centrado na conversa. Não, não, é que a origem dele não tem muito o que falar. Acho que todo mundo já mataram o Tio Ben duas vezes em filme e no segundo substituiu ele pelo Tony Stark. Eles mataram três vezes. Deve morrer no próximo porque ele, sei lá, deixou o Thanos escapar. É, exatamente. O Thanos roubou a joia, ele deixou o Thanos escapar, mata o Stark. É assim. Aquela origem que todo mundo conhece lá, ele deixou o ladrão escapar porque, como os caras falaram aqui, ele era bem FDP. E ele era mesmo, não é igual nos filmes, que ele só deixa escapar porque, quero fazer vingancia por um, tô com vingancia raivinha, pelo né? outro. É. Não, ele deixou porque ele, pra quê? Não é trabalho meu, pra que eu vou fazer isso? Grande bosta. É, deixou a polícia atrás, né? Aí, como é Novo Horizonte, a gente sabe, no outro dia ele foi lá e matou o Tio Ben lá no outro lado da cidade. Dois quarteirões. Eu acho que, bom, não tem muito o que comentar, eu acho, além, então, assim, da a origem... principal, né? É, pra mim, eu acho que a próxima, assim, que tem um pouco de marcância. Muito bom. Aqui é um pouco mais marcante, relevância. É, na verdade, é pra ver se você estava prestando atenção. Eu pularia um pouco pra Amazing, acho que 39, 40, que é quando o Duende descobre a identidade do Peter e rapta ele. Achei que você ia pular pra parte que o Duende... é o melhor, que o Aranha fala. No sentido de Aranha, fala que o Duende está nessa cidade. Está em algum lugar por aqui. Ainda se fosse o japonês, né? Está 8 km naquela direção. Exato, é. Aí sim. Desviando naquela esquina. E... Pega aquele bico ali. Eu acho interessante dela, porque... Eu acho que assim, né? Foi quando consolidou que o Duende era o principal vilão. Porque até então, por mais que ele era o único que tinha um mistério de quem é o Duende e tal, foi a primeira que... Tipo assim, o vilão descobriu a identidade, né? Apesar que o Octopus descobriu numa história anterior, mas aí... Foi burro demais pra acreditar que tinha descoberto. Exato, é. Mas a... Você deu um tapa na cara e... Exato. Enche mais o saco. Então essa história eu acho legal. E é uma história em duas partes, né? Que não era tão comum em, assim, na época. Teve duas partes e, se eu não me engano, marcou o início da era John Romita daí, né? É, o John Romita... É, foi a primeira. O Ditko ficou até a 39... Aliás, a 38 e... teve três revelações, né, nesse arco que a gente tá comentando. De quem era o Duende Verde, o Duende descobrindo a identidade do Peter e daí a revelação de quem era Mary Jane. É, apesar que tava assim, há tanto tempo, se você for ver, se você for pegar agora, tipo assim, não tinha, na época não tinha, então, quem será o Duende Verde, eles estavam cagando pra isso. Até porque o Norman não era um personagem que tava participando das histórias. É, ele não participava. Não tinha esse negócio de mistério. Tinha mais contato com o Harry do que com o próprio Norman, né? Ah, nunca teve esse negócio de mistério, quem será o Duende, como fizeram um pouco antes na Espetacular. Um pouco antes teve o Mestre do Crime, que também ninguém sabia quem era. Mas quando revelou... O Mestre do Crime sim teve essa história, quem será, o Fosbos. E quando revelou era qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Que faz sentido, né? Na teoria, o Duende Verde também. Revelou foi qualquer pessoa, só que era o pai do moleque. Só curiosamente, qualquer pessoa era conhecida de alguma forma do personagem. Indiretamente. Eu só queria voltar umas histórias antes, que você pulou logo pra 39. Eu queria ir pra Amazing 33, que tem o arco Se Esse For O Meu Destino. E eu queria puxar ela porque ela é a minha história favorita do Homem-Aranha. Acho que toda a essência do personagem tá contida nessa história aí. É um arco de três histórias, né? Uma trilogia de três histórias. E fala um pouco pra gente, Mônio, como que é o arco do Se For O Meu Destino? Tô quieto aqui no meu canto. Sei, você me passou pela cabeça. Não entendi esse ataque gratuito aqui à minha pessoa. É a sua história favorita, você fala isso. Eu sei, mas se eu for falar dela, não vai ser de forma imparcial. A gente tá sendo imparcial aqui, eu não tô sabendo jamais, disso. Jamais fomos. Mas enfim, é a história que a Tia May tá doente, ele tem que levar o remédio pra ela. Eu fico abismado. Na verdade, eu tô abismado aqui, como vocês ficam lembrando o número das revistas, cara. Eu não lembro o número nem do meu CPF direito. Esqueceu até como é que fala CPF, né? Você tem uma ideia. É que eu ia falar RG junto e pensei em telefone, eu pensei em várias coisas que podia ter número pra usar. Eu não lembro nem a ordem do FPS. FPS. FPS, frames per second, cara. Muito importante. E tem aquela cena que até foi homenageada no filme que o Magari tanto gosta, né? O De Volta ao Lar. Ah, então, foi homenageado no Espetacular Homem-Aranha, né? O desenho. Também não. Lá. No começo do jogo novo. No jogo do PS4. No começo do jogo do PS4 tem... Primeira coisa que você faz, né? Teve uma vez que saíram algumas capas animadas. saiu do... Essa foi uma delas. Essa foi uma. Saiu do... Link no post. Link no post aí. Essa foi uma animada e teve aquela também que eles fizeram uma sátira com o Deadpool, que ele tá jogando água por cima. Ah. Então, vamos pular um pouco aí. Qual que é a próxima? Vamos pular. Marcante. Vamos pular. Ah, não. Tô muito gordo pra ficar com ele. Qual que é a próxima marcante que tem? Assim? Porque, na verdade, esse início a gente tá passando meio por alto, porque, assim, se a gente for considerar as histórias principais, tem a origem de todos os vilões, né? Então a gente teria que comentar quase tudo. Os vilões principais do Aranha surgiram nessas primeiras 38 aí, que é a fase do Dítico. Exato. A gente for falar, a gente fala, então, aí tem o Mistério, aí tem o Camaleão, aí tem o isso, aí tem aquilo. Aí tem aquilo. Só um detalhe que o Maurício acho que comentou, não, foi o Magari. O Magari comentou que foi o início do Romita, né? Não, o Maurício comentou. Você falou a edição. Enfim, nós comentamos? Exato, dane-se. Tirando o Mone aqui, foi comentado. Só todo espectador. E foi marcada essa mudança, né? Porque tem toda aquela história sobre eles não queriam, o Dítico queria que a Mary Jane não fosse uma pessoa bonita, fosse normal, vamos dizer assim, né? Comum, não, sem nada além do não fosse uma modelo, né? Quer dizer que pessoas comuns são feias, é isso? Exato, somos todos comuns aqui. Fale pra você. O Sam Raimi concordava com o Dítico. E também tinha uma discussão sobre revelar a identidade do Norma, né? O Dítico queria que fosse uma pessoa desconhecida. De novo. Exato. Então, assim, foi um marco, porque o Romita entrou, aí... Não, o marco foi, acho que é um pouco antes disso. Foi depois. Foi depois. E inclusive, é uma história interessante. Mas o... Então, assim, assim que o Romita entrou, eles revelaram tudo, né? A Mary Jane... O Norman, né, como vilão. Eu não sei como é que eu espirro aqui sem colocar no mudo, mas tô segurando o espirro. Eu estou muito triste que eu não tô podendo falar no mudo. Não tô podendo falar meia hora no mudo aqui. Começa a mexer a boca e sem soltar o som. Pronto! Muito bem. É uma curiosidade só, até chegaram a cogitar. Acho que uma das discussões do Stanley Kuditko na época... Era se a identidade do Duende seria tanto um cara qualquer, mas chegaram até a cogitar o Jameson também, né? Como um Duende Verde. Na época do... Não seria descaracterização, vamos ser sinceros. Na época do Mestre do Crime que o Eric falou, o Jameson era um dos suspeitos. Tanto que falaram que era o Fosbro que tava lá no Clarim, mas mostrava ele indo pro Clarim. Ele, na hora que ele aparecia, o Jameson desaparecia. O Jameson ficou um dos suspeitos do Mestre. Então, pra qual que a gente pode pular aí depois, pra gente não ficar muito 50? Parado? 50 do Rei do Crime. Não. É, e o Homem-Aranha Nunca Mais. É verdade, essa aí é marcante também. Você quer falar dela? Ou... Então, na Amazing 50 saiu o Homem-Aranha Nunca Mais. Então, a próxima... Muito bem comentado. Juro, como é que você se condecorando o número de revista, gente? Eu tô realmente abismado com isso. Saiu na Grandes Heróis Marvel 23. Então, Mônica, que a gente se preparou pra conversa. É verdade. E a 23, assim que acaba ela, a 51 vai pra Teia do Aranha 1. Aí segue dali pra frente. Isso é muito assustador, sério. É muitas planilhas, né? Teia do Aranha 1, que era maior que as originais. E depois ficou, né? As quatro primeiras. E a 1 tinha um papel diferente da 2. Não, isso eu lembro, isso eu lembro. Também não sou tão assim. Então. Então, mas isso é porque a gente se preparou, né? Todo esse tempo que a gente já tinha combinado que assunto que era. Desculpa. E combinou lá em setembro. Eu tava vivendo, desculpa. Ah, então tá. Ok. Tá. Muito bem. Realmente é uma história interessante que é muito referenciada depois, né? Que é, pra quem não conhece, é a que tem a cena clássica dele deixando o uniforme no beco lá na lata de lixo e tal, né? Que também já foi referenciado em um monte de coisa, tipo no Homem-Aranha 2. A primeira aparição do Rei do Crime também, né? Quando ele ainda não era um Rei do Crime. Só ele se chamava de Rei do Crime. Era só o Príncipe do Crime ainda. Não, era só ele que se chamava de Rei do Crime. E ele... Ele era, pra quem não sabe, né, acho difícil alguém não saber, ele foi criado como vilão do Homem-Aranha, né, depois que ele foi reformulado, não, ele, de certa forma foi reformulado porque mudou um pouco de, antes ele entrava na porrada, depois ele virou realmente um líder do crime, né? Meio que sujava as próprias mãos ali, né. Aí ele virou um vilão do Demolidor, que é o que é mais conhecido aí até hoje. Tipo, eu vou começar a me chamar de o homem mais rico do mundo até eu me tornar o homem mais rico do mundo. Faz sentido. Muito bom, tio Patinhas. Eu disse o homem, não o pato. Bem observado. O Magari acordou ali. Falou, e o Magari correu. O Magari, Eric se escondeu. Acho que antes da morte da Gwen... você morte da Gwen? Caramba, vocês vão pular a morte do Capitão Stacy? Principal amor do Homem-Aranha? Tem ela, mas eu ia perguntar se vocês acham, de repente, a da tabuleta do Pico. Então, eu ia comentar ela também. Da ela é bem comentada. Que é exatamente a do Marco, Homem-Montanha aqui. Na hora que eu comentei. O homem montanha, é importante. Exatamente. Mas então, Magarin, por que, que ela é interessante? Não, primeiro que ela é interessante. Porque ela merece, porque ela merece estar numa coleção definitiva. Tipo, porque ela teve agora. Milhões de, pelas nossas piadas de tablet do tempo. O tablet pra do tempo. Ah, é acho que o primeiro arco longo, né? Apesar de ter umas histórias meio soltas lá no meio, sem chutar o microfone, apesar de ter umas histórias meio soltas lá no meio, ela foi um arco de umas 8 edições. E tem o cabelo de prata virando bebê, puxa vida. Sim. E o famoso meme do Homem-Aranha abaixando a cabeça aos pouquinhos. Fez palma. Fez palma, exatamente. Mas é uma história boa, é uma história interessante. No desenho de 94 tem uma referência mais ou menos, né? Uma saga. Adaptação. É uma adaptação dela. É, pô. Exato. Inclusive com o cabelo de prata virando bebê. Sofrendo babalite. Babalite. Verdade. E você comentou da morte do Capitão Stacy, né? Da morte do Capitão Stacy. Quando ele leva uma chaminesada na cabeça. Eles costumam matar as pessoas. Ele tem esse risco mesmo. Eu já não lembro os números, não, mano. Ah, tá vendo. A do Capitão Stacy, acho que depois do... Acho que queria falar o número. Ah, o número? Ah, aquele qualquer número, ninguém vai saber aqui mesmo. Aquele morre mesmo é 90. Aí, ó, é 90. É. Já a do Cabelo de Prata é a 72. A gente pode falar os números e depois a gente passa pro Magarin cortar na edição e a gente fala os números certos. Até fica assim, não, aí aconteceu isso na edição 74. E aí ele põe a voz do Google, né? 74. Coloca errado, né? Eu que tô falando, né? Aparece a voz do Moro falando 74. Acho só a favor disso. Realmente. Mas eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que depois do Tio Ben, a morte do Capitão Stacy foi a grande morte na vida do Aranha. Segundo, né? Pai, né? Segundo pai dele morrendo. O pai, namorado. Como vocês são inocentes? Como que é? Uma relação paterna. Relação paterna lá. Chacal. Tava tentando lembrar o nome, Professor Warren. Warren. Muito bem. Então eu acho que a história mais marcante de todos os tempos do Homem-Aranha, morte da Gwen. 120, 121 ou 122, o número, mano? Faz pergunta 121, difícil, não. 122. Mas podemos referenciar dizendo que é o início da Era de Bronze. Apesar que antes disso, pode não ser tão marcante bronze. Pro Aranha, um pouco, mas pelo menos pra história dos quadrinhos em geral, a trilogia de três, história da droga lá. É, Pecados Pretéritos. É, exatamente. E dois Slot e Humberto Ramos. Não, mas realmente, A do Harry, né? A do Harry, das drogas lá, edição... É, 92. O Harry muito louco. Ela foi importante porque eles desrespeitaram, vou dizer assim, a regra do selo lá, né? Eles chutaram. Vocês não vão. Ah, mas a gente. Não, você não pode falar de drogas aqui no gibi da Marvel. Mas a gente tá falando contra as drogas. Não, não pode. Ah, é, então, dane-se vocês. Tira essa droga aí e vamos publicar sem. Acho justo. Inclusive, a vitrine do Sweep View Classic tem um selinho lá do Comics Code rasgado que o Mônio fez na época. Tem lá a vitrine normal, o Mônio teve essa ideia genial aí na época. Acho que não fui, não. É, e a história é legal, né? Não é tipo assim, vamos fazer porque foi encomendado pelo governo, aquelas histórias sem graça. Não, foi partido. E fica ainda mais bem melhor do que se fosse encomendada pelo governo, esse é o ponto. Exato, inclusive tem várias revistas, normalmente anos 90, 2000, que é contra as drogas, contra o bullying. Tem aquelas histórias, a própria história que fala lá que o Peter sofreu abuso quando era pequeno, que é histórias de contra pro governo educacional, né? É, e numa dessa até a Disney caiu nessa, porque todos sabemos que o Rei Leão é patrocinado pelo Proerd, né? Foi um projeto. Exato. Proerd pra mim só vale aqueles que colocam tipo o leãozinho lá falando, maconheiro nem a gente, eu deito na porrada. Aqueles são os melhores. Uma amiga minha, professora, ficou apavorada, mandei no grupo zoando, né? Não, gente, o leão do Proerd, olha assim, calma, é zoeira, Maria, fica tranquilo. Vamos levar as coisas muito a sério. E essa história das drogas fica ainda melhor se você ler com a tradução original da RG. Que estava transando. Que o Harry fala aqui pro traficante dele. Não, o traficante fala que foi bom transar com o Harry. Foi um prazer transar com você. É a última vez que a gente fala isso. Todos falam isso. A gente já explicou antes, né? Mas transar era tipo transação. Ah, exatamente. Enfim. É outro sentido. É o famoso troca-troca. Dá o dinheiro e pega a droga. Exatamente, então. Troca o dinheiro pelas drogas. Exato. É. Mas aí a morte da Gwen é marcante, porque igual o Mônio falou, começou a era. Ele falou de bronze, eu não sei se é de bronze. É de bronze, de prata foi quando surgiu o Flash dos anos, o Barry Allen. Não, mas é DC, né? acha? Mas se o Barry... Você não tem era de ouro da Marvel, era de ouro da DC, era de ouro dos quadrinhos, amigo. Era de prata dos quadrinhos, era de bronze dos quadrinhos. Entendi. Mas se o Barry é o homem mais rápido do mundo, por que ele não conseguiu o ouro? Porque não era uma prova de corrida, era xadrez. Ele é rápido, mas não é muito esperto jogando. Pô, queria ter gravado a cara do Mônio agora. Tudo bem, então. Aliás, vamos pegar a tradução que o pessoal usa por causa da série nova, que eles não sabem traduzir em inglês. O homem mais rápido vivo. Depende da época. Ele tá vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto. Bem observado. Tem uma brincadeira. Aliás, assim. Posso fazer uma observação? Sempre quis fazer isso. Imitar Chiquinha, pra quem não está vendo. Descrição de áudio: Magari está com um casaco branco e levantou e imitou a Chiquinha fazendo. Uma... Que bom que você não falou qual é a observação, mas tudo bem. Ótima descrição. Muito bem, então. Voltando ao nosso cast de piadas ruins, referenciando outras coisas. A gente pode fazer depois um podcast só com piada. Ah, já é, né? Já é. Repetir, uma coletânea, só se for. Melhores momentos. Ou piores momentos. Depende. Os melhores piores momentos. Mas a morte da Gwen, voltando, né? Ela é importante porque marcou os quadrinhos, né? Tipo assim, morreu a namorada do herói. Ele não conseguiu salvar, né? Isso por culpa do herói, que é um incompetente. Eles tentaram esconder isso por bastante tempo. Aquele snap não esconde nada, amiguinho. Mas assim, eu lembro que quando a gente tava gravando os Classic, toda a história eu ficava tentando achar ele referenciando que ela quebrou o pescoço, parando na teia e tal. E foi, tipo assim, uns 2-3 anos depois da história que foi falado a primeira vez. Mas o snap estava lá. É verdade. O snap? Eles arrependeram, provavelmente, né? Igual mudaram a história da ponte do Brooklyn pra ponte de George Washington lá. Até hoje eu sempre confundo qual ponte foi. O desenho é de um e o nome de outro. Então, o desenho é do Brooklyn. E ele só, né? E no roteiro tava escrito que era seria a ponte George Washington. Eu tava vendo até uma entrevista do... ouvindo uma entrevista do Jerry Conway esses dias. E ele falou que sim, foi um erro duplo, porque ele tava revisando a história lá com os desenhos e ele não percebeu que o Jill Kane tinha desenhado a ponte do Brooklyn. Que ele tava tão entretido assim em ver se a história tava seguindo certinho que... Detalhe, né? Esse mínimo detalhe acabou passando. Ele... queria fazer a ponte George Washington por qualquer coisa que... É mais marcante, eu acho, né? Mais famoso. Não, as duas são bem parecidas até. Ele falou que pensou nela porque não lembrava daquela parte da cidade ter aparecido nos quadrinhos do Aranha ainda. Só que daí acabou virando a ponte do Brooklyn, que depois também virou a ponte da morte do Godzilla naquele filme de 98. Mas a culpa é do Conway, porque no Marvel Way o desenho era feito primeiro, depois a pessoa vinha roteirizando. Duas coisas. Duas coisas. Legal se fosse um erro triplo, né? Pensou, fala que é o nome de uma, desenha a outra e na verdade estavam querendo que fosse uma terceira. Segundo, o filme do fala, Godzilla. Né? Estou aqui na ponte da Golden Gate, sei lá. Eu acho que não é Nova York. São Francisco? Sobre o Godzilla, eu gosto muito do comentário do filme americano lá do... Acho que é o Godzilla... Que tem vários Godzilla brigando. E os caras falam, né? Não, mas aquilo era um Godzilla, né? Os americanos dizem que sim. Os nossos cientistas. E tem o fato de que eles chamam só de Zilla. Os americanos tiraram o God dele. Ah, entendi. Mas ainda é melhor que o último filme do Godzilla. Aquela bosta. Eu não sei porque eu não assisti e não perdi meu tempo. O Magari assistiu e falou que não viu o Godzilla no filme. Ah, os 10 segundos que o Godzilla aparece é legal. E mostraram uma cena só dele dando a baforada atômica na garganta do bicho, que só aquilo pra mim já vale o filme todo. Então, aquilo é o filme todo. Então você já viu o filme todo. Só comentar que assim, a gente não vai conseguir falar de todas as histórias, sim, né? A gente sim. Ainda tá ali no início dos anos 70. Pra quem quiser ouvir a gente falar de todas as histórias, tem o Trip View clássico lá. Em ordem cronológica, hein? Mas qual que às vem vezes. Depois? Inclusive, já é uma coisa que já vou deixar pré-avisado aqui, né? Que quem tá ouvindo, se tiver outras histórias que acho que a gente deveria ter comentado e a gente não comentou, para comentar nos comentários, né, do programa. Muito bom. Não garantimos, mas pode ser que tenha uma parte 2. Vai, talvez sim. Um drops, alguma coisa. Eu acho que a próxima... Aranha Móvel. Isso que eu ia falar, Magari, você quer puxar o Aranha Móvel? Sempre. Não, eu quero puxar o Aranha Móvel da loja pra comprar pra mim aqui. Vou lançar um Funko. Funko do Aranha. Você já tem um exclusivo, cara. Ah, então. Não, mas eu quero é um Funko que tem o eu vi, o Aranha Móvelzinho com o Aranha cabeçudo lá. Acho que não saiu ainda. Logo aparece. É. acho que agora a gente vai acabar dando uns saltos grandes assim no tempo, porque o que aconteceu depois da morte da Gwen foi que as histórias ficaram bem mornas, né? Bem mais ou menos. Eles estavam... Como assim? Teve a saga do clone original? Então, bem, mas eram coisas assim bem pontuais, né? É, não... teve a saga do clone original... Aí, tipo assim, uns 5 anos depois, teve nada pode ter falado. Então, dá pra ter uma noção. Mas, assim, a saga do clone original, ela, na época, foi mais uma história, né? Uma história legal, mas não tem nada a ver com a saga do clone dos anos 90, o que foi ela, né? Como não? Surgiu dela. Não, eu quero dizer assim, não teve a grandiosidade, a né? Então, não foram 2 anos de enrolar... Desculpa. Não, aqui a saga do clone original... Foi a versão normal, a saga do clone dos anos 90 foi a versão da Netflix. Ah, entendi. É verdade. Enrolação. Melhor definição. A original é legal. Ela tem todo aquele negócio de será que ele é o Homem-Aranha verdadeiro? Não é. E fica. E não sobra dúvida no final, porque ele fala assim: não, eu tenho as memórias da Mary Jane e tal, e o clone Isso. foi feito na época que a Gwen tava viva. Então. Se eu fosse o clone, eu teria as memórias só da Gwen, né? Não teria da Mary Jane. É que todos sabemos que células de memória existem, né? Clones de pessoas iguais. Clones de pessoas iguais. Assim como ganhar poderes com aranhas radioativas. Sim. Assim como um clone, se clona lá a pessoa, ele sai um xerox já de 20 e tantos anos que o Peter tem, não precisa com memória e tal. Mas é uma história legal, assim, ela gerou isso depois, né, a saga do clone dos anos 90, mas na época ela foi uma história fechada e, como eu disse, né, ela fechou sem dúvidas, né, de quem era o original. Dúvidas. Ela aconteceu porque o pessoal ainda tava no... Como a gente sabe, o leitor de gibi não sabe aceitar mudança, e eles estavam reclamando lá da morte da Gwen. Ah, mas como isso assim? Só nos anos 90, só nos anos 70, hoje já mudou isso. Como assim vocês mataram a Gwen? Nossa personagem favorita, só ela combina com a aranha, volta ela, e o Jarvis Clone falou: tá bom, volta aí, só que é um clone. E ela aceita. Ela fica viva no fica final. Viva. É, o clone sai ela vivo, desaparece, né? Desaparece, mas ela fica viva no final. Ela se despede do Peter e até nunca mais. Se você for pra falar da Gwen Stacy, nunca mais. Eu quero, por favor, lembrar sempre as sábias palavras de Mike Deodato Jr. Você foi meio quenguinha, né? Essa foi meio quenguinha. Realmente. Ah, outro dia mesmo, tava comentando lá no grupo lá a cena que ela dá o beijo no Flash. Vocês viram que absurdo, não sei o que, tá? Descaracterização. Soltou outro dia. O que mais tem nos anos 70 de relevante? Eu acho que o Nada Pode Deter o Fanático saiu ainda nos anos 70, não foi? Não, 80. Já é 80 já. Você vê que anos 70 realmente é... Eu não lembro o número da revista, mas é a década. Foi já é um começo. Nos anos 70, acho que a gente pode recomendar aqui todas as 150 Marvel Team-Ups. pra lareira, né? Agora eu vou falar com o Magaren, eu queria que vocês tivessem visto a cara do Eric. Marvel Team-Up, ela tem aquela história do Aparição lá, que tem aparece a Grindelwald e tal, é uma história razoável. Não é a marcante do personagem, mas é. A Team-Up até as 50, ela tinha, tipo, um terço era bom, sabe? Aí depois das 50, as outras 100. É, se for. É complicado. Se for pra recomendar a Marvel Team-Up, recomendo só a da Tia May Arauta de Galactus. É, essa daí é essencial. É essencial. E não está na coleção definitiva, é absurdo. Tá por aí. E a Team-Up anual 1? Que é o Homem-Aranha com os X-Men contra os cientistas que incorporam deuses hindus. Nunca sofri tanto lendo uma história na minha vida. Dobro de páginas. Não acabava nunca, cara. Que inferno. Só lembre-se que você também sofreu lendo a... Lendo, né? Tá falando do Mônio. Nunca sabe se ele leu ou não. Mas... a Marvel Team-Up do Hércules... Nossa. Mas pelo menos ela é galhofa, cara. A dos deuses hindus lá com o X-Men, não. Ela só é chata. Quer dizer, a do Hércules na época também tentou se levar a sério. É que depois chegou outro cara e falou: lendo aquela história, eu não consigo levar aquilo a sério. Pra você mim é galhofa. Até aí. Mas a do X-Men não dá pra levar na galhofa, esse é o problema. É só ruim mesmo. É estranho, porque assim, no início dos anos 60 tinha umas histórias meio malucas. Aquela do mistério que o Homem-Aranha encontra alienígenas. Depois eles até justificaram e tal. É, falar, não era alienígena, de verdade. Não, não tá. Mas eu falo assim, ainda era o início dos anos 60. Eles estavam na transição das histórias fantásticas. Agora essa daí do Hércules. Essa do alienígena aí é mais pra explicar exatamente lá no começo, na 2, lá. Anos 70, explica. Mas é isso que eu falo, assim, nos anos 60 ainda tinha essas maluquices, mas nos anos 70 do Hércules carregando a ilha das costas com a corrente. Eu sei a explicação, anos 70, cara. É verdade. as drogas dos anos 60 já estavam vencidas. O cara tomou um LSD estragado. É verdade, é possível. Mas o Mônio, eu lembro que em algum podcast no passado ele mostrou que ele conhecia de drogas, né? De, não teve um negócio da seda que você falou, como vocês não sabem de seda? E eu acabei de gastar minha reserva de memória que tinha aqui. Seda é usada para enrolar cigarro de palha. Exato. Não será cigarro de seda, no caso? De teia de seda, por favor. Teia de seda. Não, aí é personagem, né? Estou falando só da seda. É, inclusive vai sair uma revista dela que é Web of Silk, que vai chamar Teia da Teia de Seda. Teia da Teia de Seda. Muito bem, muito bem. É, então, a próxima é do fanático? Eu sei que a gente deve... Antes disso tem o Harry virando doente. É, anos 70 também. Acho que já era lá pro... Essa tem lá... a do Harry virando o duende e tem a do Bart Hamilton também. Que eu acho que também é no final da... A do Bart Hamilton acho que já era 80. Já era 80? Não, eu acho que já. É, já? Não, não é 80, 70 também. 70 ainda? É, então, assim, a gente fala que os anos 70... Essa é a 70, porque a... É, foi a edição Agatha, 100 e... A primeira aparição da Gata Negra é de 79. É 70 ainda, é verdade. É. A primeira aparição da Gata Negra foi na 79. 79. Que ano maravilhoso. Eu sei porque foi um ótimo mês e um ótimo ano. O mês eu não digo não, tanto. Não, eu tô falando da edição pro Mônio. Cuidado, né? Com o que você falou aí. Ah, não, não deixa de ser. Um ótimo mês e um ótimo ano. Que tristeza. Porque ela faz muito Cooper. Quem ouviu os programas já sabe. Muito bem observado. Mas... A história a estreia da Gata Negra não é uma história muito boa, não, né? Essa é uma história normal. É, é uma personagem. A personagem estreando. É uma personagem genérica, ela foi sendo trabalhada. Tão genérica que no Brasil chamaram de mulher gato na primeira vez. Mas depois. E foi tão bem trabalhada que hoje virou uma maluca. É, eu gosto de um pedacinho da história dela, assim, mas no geral eu não sou muito fã. Né? Eu gosto da personagem, a história dela pra mim é meio irrelevante. Quer dizer, eu gostava, porque agora tá um lixo. A parte melhor é que é aquela vez que o Márcio, o Sasquatch, ele trouxe as revistas pra gente autografado do Stan Lee, tá. Ele trouxe pra mim a da Gata Negra. Então, ok, tem uma relevância considerável aí. Importante. Até não aí a minha, assim. A que ele me deu foi a do Gênesis. A da... Que azar, hein? É. Acontece. Então. É. Mas tem o autógrafo. Tem o autógrafo do Stan Lee. Muito bem, fanático. O Eric tá querendo chegar no fanático. Tá querendo chegar. O Eric tá fanático por essa história. Na verdade, eu estou tentando avançar um pouco no tempo. Eu acho que é a do menino que colecionava Homem-Aranha. Deu até calafrio. O Mônio até engasgou. A do menino que coleciona veio antes do fanático, acho. É porque o fanático é 222. É na mesma época ali. É uma próxima ali da... Mas ela é uma historinha pequena, né? Curta. É tanto que é metade da revista. É, menos que metade até. Ah, metade, porque é dividida. Ah, sim. Conhece a do Massa, né? Lá. Essa é interessante, porque ela mostra um outro lado do personagem. A história é boa, caramba. É, mostra que não é preciso uma história de, meu Deus, vamos mudar tudo, vamos fazer tudo. A história do personagem não é uma história. Não precisa nada megalomaníaco de destruindo cidade ou mudando tudo pra você fazer uma história boa, né? Não, uma das histórias mais relevantes é uma história de meia revista. É, 11 páginas, onde não tem nenhum tipo de ação nem nada. Na verdade, a maior parte da história é por recordatórios e corte de jornal. E é uma história excelente. Acho que todo mundo tá cansado de ouvir ela, né? Porque sempre que tem aquelas listas de 10 melhores histórias do Homem-Aranha, sempre tem essa história. E é por isso que ela tá na coleção definida. Não está. Na nossa, que a gente tá fazendo. Ah, talvez. Senti uma certa maldade nesse comentário. Talvez venha numa expansão. Eu acredito que venha. Porque eles não podem lançar as revistas numa coleção só, se eles podem lançar um monte de bosta e depois fazer a expansão. Não, tem gente que até assina. Exatamente. Você ia falar alguma coisa? Né? Então, depois disso, a gente chega na do fanático pra alegria do Eric. Não gosto dessa história. Qual que é a outra? ele prefere a versão anos 2000 com o Morlun. O remake? Essa história é tão boa que teve dois remakes. Teve é a do Senhor do Fogo. Aí tá, do Senhor do Fogo. E do Morlun. Né? Mas a do Senhor do Fogo é um remake e o pessoal gosta aí. Quer dizer, eu gosto porque é ridículo assim que. É que ele ganha do roteirismo. O Senhor do Fogo na porrada? Exatamente. Ele ganha do Senhor do Fogo usando fogo. Eu não sei o que é pior. Explode o posto de gasolina lá, daí o Senhor do Fogo. Mas como não é o Dan Slott, a história é boa. É absurdo, é maluca. A história não é boa. Eu falei que eu gosto pela nostalgia, porque se for pegar mesmo, crítica mesmo, a história não tem sentido o Aranha ganhar do Senhor do Fogo. Ah, mas o Senhor do Fogo não tem poderes igual o surfista, mas é um Arauto de Galactus, pô. Ele, então, ele orava pro Aranha. Nada pode deter o fanático que o Aranha luta contra o Senhor do Fogo. É porque a gente comenta. Se a gente comentar. Se a gente comentar. Esse dia foi louco, cara. Esse dia foi louco. O Morlo apareceu. É, se a gente comentar de uma, a gente comenta das três, né? Aumenta de uma, já tem as três, o roteiro é mesmo assim. É, ela é relevante também porque é outra que mostra um lado do personagem, que é não desistir, insistir mesmo sabendo que não pode ganhar. Na verdade, ela é um remake do Demolidor contra o Namor, que tá na Daredevil Namor. 7. E essa eu acho que é 7 mesmo. Não, eu falo que é remake das outras lá porque a história, tipo, ele vai correndo, correndo, aí um pedaço da história, quer saber? Eu posso vencer, aí volta. Não, mas é tipo... O Mad Max, vai pra lá, opa, vem pra cá. É o roteiro de Mad Max. Roteiro de Mad Max, Estrada da Fúria. Primeira metade do filme, indo do ponto A até o ponto B. Segunda metade do filme, indo do ponto B de volta ao ponto A. Exato. É tipo, e o pior, mas funciona. É tipo eu rebobinando as fitas cassetes que tinha lá em casa no, quando eu não sabia como é que funcionava. Rebobinava um lado, virava, rebobinava o outro. Eu espero que isso seja só uma piada. É verdade, era criança. É, não fazia ideia. Né? Mas o que eu ia falar é que se for olhar mesmo esse roteiro, tem uma história, eu acho que é a Daredevil 7 mesmo, que o Namor tá causando altas confusões lá, e o Demolidor vai insistindo, lutando contra ele pra derrotar, ele não tem chance nenhuma. Eu sei que no final, o Demolidor tá caído já, e o Namor continua andando pra ir, sei lá, o que ele vai fazer. Aí o Demolidor, tipo, segura no pé dele, tipo, não tem chance nenhuma. Aí o Namor vira e fala assim, ah, eu te reconheço como um guerreiro, blá, blá, blá, tal, tal. É mais ou menos... É. Eu lembro dessa história, eu li isso aí por algum motivo. Demolidor não se enxerga mesmo. Demolidor não se enxerga mesmo, né? Exato. Ah, mas pelo menos teve o bom senso de cara. Mas é porque o Namor é muito escorregadio, por isso que não conseguiu capturar. Não fizeram o Demolidor vencer o Namor na porrada, cara. É, então. Ele venceu na compaixão, o Demolidor falou... Tá, eu tô com dó, vai descansar, vai. O Aranha fanático ainda bem não vence na porrada, ele enterra ele em um tonelado de cimento lá. Na porrada... Em 94 tem um episódio com o fanático também, não tem? Qual? Alguma coisa? Não, do... tem um do fanático no Seus Incríveis Amigos. Ah, é verdade. Que tem os X-Men também. Acho que na verdade foi o desenho do Máscara que prende alguém com... Máscara, caralho. É que eu lembro desse negócio de prender alguém no concreto lá. Então, Homem-Aranha com um fanático. Não, Leia, eu acho que ela acho que vai gostar. Tinha aquele zumbizão que vivia tentando pegar a máscara do Máscara. É, não tem um negócio assim? Tem. Acho que... Enfim. Nem sei se é zumbi mesmo, mas era um bicho esquisito, então... E um outro remake que tem dessa história também é aquela do Pantera Negra contra o Surfista. Não, aí é o remake do Aranha com o Senhor do Fogo. É o mesmo sentido. Quer dizer, é um pouco mais ridículo. É a mesma falta de sentido. É, falta de sentido um pouco mais elevada, décima potência. Então, aí a gente meio que entrou nos anos 80, né? Aí eu acho que a gente vai ter que comentar só algumas, porque eu acho que é o ano principal de praticamente todos os personagens, né? As melhores histórias e tal, então... Magaren só deixa. Ah? É, os anos 80 foram bons pra todos os heróis, até o Thor, não sei o quê. Até o Thor. Valeu por achar o Thor, eu tava tentando encaixar o Thor quando o Eric falou do Máscara, eu ia falar aqui. A gente só pode falar do Máscara se aqui fosse podcast sobre o Thor. Que ela é a máscara do Loki, né? Ah, nossa. Ah. Que volta. Foi nos anos 80 que o Thor virou sapo, né? Tá, sim, também. É, eu esqueci de um momento desse. Aí a gente vira e fala assim, as melhores histórias dos anos 80. Foi nos anos 80 que o Thor virou sapo. As melhores histórias... Olha lá. Preste atenção, as melhores histórias do Thor. Ah. Uma das melhores histórias do Thor é ele virar sapo. Você vê. Não quer dizer que são as melhores histórias. Se pega a história do Thor... Então, o Homem-Aranha, a gente vai ter que pegar as principais mesmo, né? Então... É, o uniforme negro. Uniforme negro. Que como eu já falei no podcast, no TweepView, quando a gente tava fazendo, eu achei que demorava bem mais, mas foi, sei lá... 6 meses. 2 dias. Eu também tinha memória de ser mais longa a história. Mas é que saía pelo Abril, né? E aí... Não, Abril assim, era uma mãe. Ninguém mais vai tirar esse conceito de mim. A gente reclamava no início, né? Aí agora... Hoje eu vejo que, olha, obrigado, Abril. Quero deixar registrado aqui. O que ela pulava era pra pular. Era pra pular mesmo. Mas a fase do uniforme negro, que é logo depois das Guerras Secretas, né? Que é quando o Peter fica nervoso, né? Fica mais bravo. Cabelo no... Puxa a franja pra baixo. Sai dançando feito um tonto na rua. Você já viu o vídeo que mostra aquela cena sem a música? Ah, mostrando como seria a reação do deve povo. Deve ser ainda mais assustador. Ele dançando sem... Eu comecei lá. Só o som da cidade, as pessoas passando e eles estalindo o dedo. Eu comentei lá no... Exato. Eu comentei lá no grupo uma vez que se o Sam Raimi fosse esperto, ele não tinha falado nada pros figurantes. Só falava, oh, vai lá, o Tobey Maguire vai passar, você reage. Você reage naturalmente. É, o... as guerras de gangues também lá são... A guerra de gangues, né? Também é nessa época. Na verdade, todo esse conceito de gangues lutando, rei do crime, outros... Todo o arco envolvendo o Age Macabro. Exato. Apesar que guerra de gangues, chefes de crime, já tinha desde os anos 60. É, mas o Duende Verde apareceu com isso. O nível que o negócio pegou nos anos 80, assim... Não, tudo bem. Que entra uma coisa interessante. Nos 80, talvez não tenha tanta história, porque ela vai muito fases que ele passou, que eram muito marcantes. Isso, Eu ia falar isso, que assim, até o final dos anos 70... Você tem histórias meio que isoladas. Pautadas, né? E nos anos 80 acontece muito isso, assim, tem a fase do Duende Macabro, tem uma fase das guerras de gangue, o uniforme negro. Então, assim, ele tá com o uniforme negro, mas cada história é uma história diferente. Sim. Tem o pano de fundo ali. É, tanto que tem uma parte, depois que ele se livra do simbionte, ele fica alternando entre o uniforme normal e o negro até o normal ir pro espaço, da onde o uniforme negro veio. E só, ele fica só com de pano. Fecha, né? É cíclico. Ele fica só com de pano preto até o Venom aparecer. A Mary Jane fica brava. Ah, tira isso aí, ele tira. Assim, tem várias histórias boas, mas igual o Boni falou, são fases ali, né? Não sei se dá pra gente... A primeira fase do Uniforme Negro, até ele se livrar ali do simbionte, é uma fase boa, acho que vale um destaque. A origem do Duende Macabro, que é um pouquinho antes, né? É, antes das Guerras Secretas também, acho que a história de origem dele é bem legal, mas outra que eu gostei bastante, que eu não tinha lido antes, eu falei nos Classics, é quando ele, o Duende Macabro, ele sequestra a Mary Jane com o Harry Osborn e a Liz. E eu não lembro se a Liz estava agora, mas eu lembro assim, que acontece do bebê dela nascer no meio do... Ah, sim, no meio, da loucura toda. Tem que sair correndo pra... É, essa história é boa pra caramba. Mas depois a gente não sabe porque o nome é meio doido. Tem menino maluco. É, claro, não é porque o avô e o pai eram também, dois doidos. Também. Não é como se estivesse no sangue da família Osborn, assim. Veja o Ozzy. Ah. Foi boa, vai. Tinha um programa de televisão, tipo esse das Kardashian. As famílias. É, Osborns. A família Osborns. Muito bom. Muito bom. Cheryl! É certo. Mas aí vem um dos maiores mistérios da ciência, você sabe, né? Como o diabo Ozzy consegue estar vivo até hoje? Pô, ele é personagem de quadrinho, pô. Ah. Achei que era a dieta dos morcegos, mano. Nossa, então o Robin é eterno. Não, é quando você come o morcego, não quando o morcego te come. Não, cara. Ah, vai. Quem garante que não rola um... Depende do dia, né? É, tinha que ser Batboy, né? Que horrível. Tá aí, hein? É perigoso aparecer um Batboy daqui a um... Ainda não tem. Que, realmente, eu achei que a gente ia comentar um monte de coisa dos anos 80, mas não, são fases, anos... né? Realmente. Ah, não tem história. Não tem pra você pegar aquela história legal. Você pegar a história que ele se livra do simbionte, faz parte do arco Sim. geral. É, se for recomendar pra alguém, tem que falar assim, a fase do Uniforme Negro. É. Que até saiu, né, na coleção, tá saindo na coleção definitiva, tá? Essa parte do uniforme. Esse foi. O Venom em si, as coisas ligadas ao Venom, eles publicam porque Venom vende, né? Já não dá audiência pra... Daí o filme que faturou um zilhão aí. Exato, é. O Mone mesmo tá com a camisa. Ah, o Mone tá até com a camisa do Venom. Vocês estão entendendo errado, é uma camisa do Uniforme Negro do Aranha. Não, é diferente. Pelo tamanho é o Venom. Pelo tamanho ainda mais pro Morsa. Ou pro Rei do Crime, talvez. Isso não é gordura, é músculo. Ah, entendi. Entendi. É o Rei do Crime com o simbionte. Que tristeza. Então, mas aí nos anos 80... A gente falou que tem essas boas histórias, aí a gente chega nos anos 90. Tem o casamento, final dos anos 80. Ah, tem o casamento. Tem o casamento, tem a última caçada de Kraven. É anos 80 também? É. Achava que era nos 90 já. E tem a... Aqui anos 90, pra cá no Brasil, é diferente dos anos 90 sim, de lá, né? Sim. É os anos 90, isso aí, Os anos 90 aqui no Brasil é mais ou menos lá, aqui a gente tava em 85, sei lá já tava os anos 90. Sim, sim. Não, mas foi nos anos 90 também que eles conseguiram reduzir bastante a diferença de lá pra cá. Abril começou a pular a fita uma maluca, obrigado Abril, E ficou, na verdade, ficou uma diferença, acho que de menos de 2 anos. Na verdade, depois, eles... na época da Panini, baixou pra 6 meses. Na verdade, eles... Um ano, acho. Eles fizeram uma... Teve uma época que eu acho que era 6 meses, hein? Uma correria danada pra tentar... como é que fala? Arrumar pras Guerras Secretas. Mas aí, mesmo assim, não conseguiu. Tanto que eles tiveram que fazer aquela... escrever uma nova história. Uma nova história. Eu tava conversando com algum colega meu que leu Guerra Secreta só na época lá e não sabia que tinha essa diferença. Falou, não, é porque acontece um negócio, o Xavier volta a andar, não sei o quê, no final fala que volta atrás e tal. É interessante a história. Eu falei, você sabe que isso aí é coisa do Abril, né? Ele, sério? Aí eu fui explicar pra ele. Não, e uma curiosidade é que essa versão da Abril tá já meio que conhecida internacionalmente, assim, pros gringos, eles veem isso como uma edição de colecionador, porque... é uma Guerra Secretas versão brasileira. Eu tava conversando. Tava é igual na casa os bonequinhos de Transformers da Estrela. Você é disputado a tapa lá fora, cara. Porque só tem no Brasil aquela jossa. Aquele bonequinho do Jaspion que veio lá de DVD, que é. O Jaspion eu, formado. Se me dá um pedaço de massinha, eu faço um boneco melhor que aquele lá. Os caras disputam a tapa lá fora. É, eu tava na casa do Dante lá. Aí, a gente, um tempo atrás, a gente tinha comprado. A gente viu um cara vendendo uma caixa de revistas lá por X, não lembro quanto que é. Você que era barato. A gente falou assim, ah, vamos comprar? Se tiver alguma que interessa pra gente pega e o resto a gente vende, sei lá, faz alguma coisa. Aí lá tem Guerra Secreta das 7 a 12. Então é, vou vender pros gringos. Então, coisa que não interessa pra vocês, eu tô aceitando, hein? Aí a gente vai vender. Só pra deixar... Ah, droga. Oh, mas tem... Parece, por sorte, que o cara era colecionador de Homem-Aranha. Tem, tipo assim, Homem-Aranha da Abril da... Sei lá, da 40 a 205, sabe? Tem, faltando umas no meio. Não, Teia da Aranha, assim, também, tem muita coisa. Só um comentário rápido. Você falou que se o pessoal se estapeia pelo Jaspion deformado, imagina quando eles descobrirem... Nossa. Descobrirem. É a idade, gente. Acontece. Dislexia faz isso com a gente. É, o Jaspion Robocop, que a Glaslit lançou no Brasil. Os próprios bonecos dos cavaleiros aqui, eles fazem umas gambiarras. Mas enfim, voltando. É, tem o casamento que a gente tava falando e... Casamento. A caçada de Kraven. Caçada de Kraven. A gente não falou da morte da Jean DeWolf também, que é... É verdade. Só um comentário que, assim, o casamento é um ponto marcante, mas a história é uma história normal. Né? A última caçada de Kraven é aquele negócio. Não era uma história do Homem-Aranha, mas eles adaptaram pra ser o Kraven ali. Ah, mas várias histórias acontecem isso. É, mas ficou legal, assim. Não, é outra história bem, marcante. Funcionou outra bem. Mas o Maurício falou, mencionou certo, morte do Capitão de DeWolf. É, eu ia falar, vamos voltar na... É uma das minhas favoritas, puxa vida, não pode não ter. Eu gosto de ver a Jean DeWolf morrer na pera. Então, como que é? O que você gostaria de comentar sobre a morte da Jean? Cara, a história é épica porque tem um mistério sobre quem é o devorador. Ah, essa tem um mistério. Essa tem mesmo. Bem trabalhado. Aí não, você vê... é só o devorador de pecados. Também. O mistério não... Ele enfia um aquário na cabeça, ó. Não, mas se o Aranha tivesse a chance, tinha enfiado ele no aquário. Ah, exatamente. Ou em 3. Tem o quebra-pau bonito do Aranha com o Demolidor. É uma história muito boa. Tem o Aranha mostrando sua natureza, quase matando o Devorador na porrada. O Demolidor descobre a identidade do Homem-Aranha, né? Nessa história. Nessa história. Depois ele esquece. Na verdade, os roteiristas esquecem. Ele finge que não viu. Até aí. Eu não lembro dele ter esquecido. Ah, depois eu ali descobriu a identidade do Homem-Aranha. Eu tô lendo. Não, na verdade, ele já tinha. O Aranha já tinha descoberto a identidade do Demolidor lá atrás. Há um zilhão de anos atrás. Até que ele fez aquela. Foi ele, inclusive foi o Aranha que. Estou fazendo aspas. Matou o irmão do Demolidor lá, o Mike Murdock. Ele criou, na verdade. Não, né? Ele criou isso. Porque o. Foi ele deixou o bilhete na mesa do Matt lá. Eu sei que você é o Demolidor e tal. Aí o Matt pegou. Não sou eu. É o irmão gêmeo. Vocês nunca viram ele? Nem eu. É. Que horrível. É engraçado que os irmãos nunca estão juntos, né? Mas é realmente só é que histórias. Eles não estão se vendo. É que, o que prova que são irmãos, se bicam. Ah, faz sentido. E essa história, além disso, eu acho que ela levanta aquela discussão bem relevante que a gente falou lá no Classic dela. Do quão idiotas pessoas são? É, do quão idiotas pessoas são. Todo aquele lance de o que é certo, o que é justiça, o que é certo, o que não é. É uma discussão que o Peter David fez lá nos anos 80 e permanece relevante até hoje. Falar em Peter David, uma aranha suburbana. Só quis falar isso. Uma aranha suburbana. É tipo a do menino lá que talvez colecionaria Homem-Aranha. Se estivesse vivo. É. O menino que... Que inclusive na morte da Jean DeWolf a gente descobre que ela herdou a coleção do menino. Exato. Exato. Gente, a gente voltou agora depois de meia hora e os microfones aqui estouraram com a risada. Mas é, realmente. Meu ouvido ainda tá apitando. Maldade. Então, aí entra nos anos 90, né? Não é que não tem histórias boas, mas são... Aí vai reduzindo, né? À medida que vai avançando as décadas, vai reduzindo. Porque os anos 90, basicamente, se resumiram... Assim, bem, como é que foi 2 anos só, não? Se você falar Vingança do CC Sinistro e Carnificina Total... É, não, essas coisas aí é tipo... É arco também, não é história. É marcante. É que anos 90 a gente vai ter que falar dos melhores desenhos e não das melhores histórias. Peraí, Vingança do CC Sinistro é aquele que até o GOG reaparece, né? Tiro porra de bomba. É a última da trilogia de 3, né? Que eu prefiro a outra. Que é que o Nathan morre. Ah, sim. É um abutre? Não, a Vingança é a segunda. Essa terceira aí é o Retorno. O Retorno do CC Sinistro. A vingança é, ao contrário, é que, a vingança é a que tem o GOG, né? É aquela que nunca é plena. A vingança nunca é plena. Se for a do GOG, essa daí eu achei fraquíssima. Não, a vi do GOG, essa é do GOG. Aliás, que tem um homem de vidro, que o homem ali virou homem de vidro. Ah, isso. Não, não, essa aí é na segunda. Que tem o GOG. Não, na segunda. Eu achava que era na mesma. Não, a do GOG é a terceira. A tem a primeira do CC Sinistro lá no começo. Tem a segunda que saiu aqui no Homem-Aranha Anual. Que a terceira é aquela que ele fica até com aquele braço mecânico lá. Aqui no... Ah, então, essa aí é a terceira. Que é matar lá, na verdade, né? Do Deathlok. Que dá pra ver que é muito boa a história, né? A segunda é a que aparece um monte de personagem aleatório da Marvel só passando. Olha, tô passando. Mas essa eu ainda acho mais legal. Eu acho que foi uma história melhor desenvolvida. Então essa é o Retorno. Então, e a Vingança é a do Rock. Ou então leiam mais o Retorno do Sexteto Sinistro e a Vingança deixa, a Vingança deixa pra depois, porque tipo é um prato assim, que se come frio. Ou vai lavar uma louça que você ganha mais. Se você assistir, sei lá, Mercenários, alguma coisa assim, é esse tipo de filme, assim. É esse tipo de filme. Massa velha de porradaria, o todo mundo com o trabuco do tamanho do... É, porque assim, o Sexteto Sinistro só tinha tido a primeira aparição dele lá nos anos 60 e depois passou todo esse tempo sem reaparecer, só voltou no agora anual, no... No anual 1. É, então, a anual 1 é de 63? 4? E só voltou... a primeira. Essa é a primeira. É verdade. É, então, a primeira aparição. Daí eles só voltaram no, nos anos 90 com o Retorno do 65. Que o Kraven já tinha morrido. Daí pra frente virou bagunça. E entrou... Depois virou Quarteto Fantástico. É Sexteto Sinistro, mas a gente tem 70 membros. Você lembra quando a gente gravou o podcast, acho que só a Butre tinha feito parte de todas as formações, até quando a gente gravou, né? Depois já teve umas 5 formações novas ainda. Até porque nós tivemos o Sexteto Superior. É, exatamente. É o Sexteto Sinistro que vale, né? Melhor versão até hoje. É, voltando lá, né? A gente teve da Marcante, teve Carnificina Total, como eu disse, né? Mas. Peraí. A gente não teve a origem do Venom, teve? Não. Marcante, é verdade, pô. É eu ia citar ela. É a origem do Venom, que é uma história. 300. Calma, o Magani tá ameaçando me bater. Essa é marcante. Não, mas é importante. Eu acho que é anos 80. Acho que 80. Essa 89. Já é no finalzinho dos anos 80. A primeira do Venom? Venom. É que é o primeiro vilão que teoricamente não ativava o sentido de aranha. O sensor aranha, segundo. segundo. Tá coisas. Sensor aranha. É o primeiro vilão que não ativava o sentido de aranha e que. Oficialmente. Era, que não era de acordo com a vontade do roteirista. Porque se fosse assim, o primeiro, acho que foi o Duende Verde lá, não. O Duende Verde, como o Chacal. Não, ele ativava só o de estar na mesma cidade? Não, mas no outro lá que ele chega. Bem na nuca do aranha. Considerando que eles falam. Considerando que eles falam que se o Homem-Aranha estiver trocando de roupa e alguém ver o sentido é ativado, seria a Mary Jane lá atrás. Não, mas se não me engano, isso aí é a coisa que ele não conhecia ainda o sentido de aranha, ele não tinha noção do que era. Ele disparou, mas ele não associou o que era. É jogar dor de cabeça. É uma sensação estranha, cara. Ele não tá acostumado a ter aquele poder ainda. Até a volta dos pais, né? Então. Não, era isso que eu ia falar. Então, que o 90 agora também eu me retiro esse... dessa... Mas entra o que o Eric avisou no começo. São histórias marcantes, não necessariamente boas. Mas a gente tá fazendo uma Salvat 2 aqui. A gente não falou da morte do Harry. Não falamos da morte do Harry. Espetáculo 200. Acredito. Mas eu acho que é mesmo. Essa eu acho que eu não cheguei a ler. Eu não li ainda também, não. Você que é marcado. Magari, você quer falar? Eu não posso falar que não li, né? O povo tá ouvindo. Vocês não leram? Que absurdo! Vocês não leram com a linda e maravilhosa arte do Sal Buscema, que é o melhor? Que isso? Eu ainda não li porque quando a gente começou a gravar os Classic, eu falei assim, eu tenho que ler tudo? Eu vou ler na ordem, então. Aí foi, essa foi história é aquela, o meu lá. Pior inimigo, ah, meu isso. Melhor inimigo. Se não me engano, é o título. Meu assim, melhor inimigo. É. Eu me atento muito aos títulos. Eu lembro dos quadrinhos finais dela, assim, mas eu não lembro de ler a história completa. Talvez eu tenha até lido. A última edição saiu na antologia, né? Mas só a última. Pra variar, uma daquelas histórias que o vilão venceria se o herói não apelasse pro lado emocional, o vilão se arrependesse na última hora e salvasse todo mundo e morresse no processo. É basicamente isso. Mas é até que é bacana. Homem-Aranha 3 fez uma referência, né? Não. Ao Harry ajudar no final. Ah, até uma adaptação. Não, adaptação. É, pode ter sido ruim, mas foi. O Harry é vilão, no final ajuda o herói e tal. É, tanto que a cara que o Tobey Maguire faz chorando é uma referência à arte do Saul Buscema. Ou a cara do Mônio lendo a revista do Saul Buscema. Então, isso é. Tanto que ela nessa época aí, porque na primeira parte do Carnificina Total lá, tá tendo o funeral do Harry. Harry. Carnificina Total, que basicamente é um jogo de videogame em quadrinhos. Mas é? Sim. Foi tipo, adaptação para quadrinhos do jogo. Do jogo. Eu acho que foi o contrário, mas tudo bem. É, não, mas eu falo, parece tô falando ser... que é a mesma coisa, assim, de... Ah, sim, sim. É um roteiro... Basicamente, eles vão lançando fases no jogo. É um roteiro no jogo, história. É. Além da origem do Venom, eu queria também citar aquela história da ilha, que acho que fecha... A última história do Venom? A primeira parte do Venom, é. Então, a primeira... A melhor fase do Venom se encerra com ele ali na... Na ilha. Melhor fase, só tem outra. Tem a pior fase. Só tem essa? Depois, de algum jeito, o simbionte foi parar no Flash Thompson. Não, depois de algum jeito o simbionte foi parar nos esgotos lá e... Que pulo, hein? Foi parar no Flash Thompson. Foi parar no esgoto e encontrou o Chrome Stone em 2099. Não. Sim, não, pô. Não, antes disso, foi lá e encontrou... Spoiler, na história da Garota Aranha. Ah, sim, muito bem lembrado. Não, mas é outra dimensão já. Não, não é. A cronologia oficial é a mesma, né? Tá certo. Oficial. É, eu, não tem como a gente não citar o resto dos anos 90, que é a saga do clone. Não, na verdade, o resto dos anos 90 pra gente, porque lá nos Estados Unidos foi na metade. É, né, os anos 90, até a parte da Gênesis era nos 90. Sim, sim. É o. Eu acho que foi até final de 97. Ah, assim. Correu um bom tema pra cast. As tentativas fracassadas de rebutar o Aranha. Vamos mudar? Bem-vindos a mais um TipCast. É, a saga do clone, a gente não vai entrar em tanto detalhe porque a gente tem dois podcasts. Não, a gente tem um mês pra ela. É, a gente fez um mês temático lá em 2014, eu acho. É, falando de tudo quanto era coisa da saga do clone, né? Até o que não saiu no Brasil. Mas basicamente, assim, a minha opinião sobre ela é... A ideia da história é ok, é boa. Ela tem muitos pontos bons, tem alguns pontos ruins. E o principal defeito é... Prolongou demais, né? Tinha que ter sido uma história menor. É uma série da Netflix. É uma ideia boa, mal executada. Ela tem roteiro pra... É, para mais detalhes, leiam a versão reduzida dela, que saiu na Teia do Homem-Aranha 4. Ah, que é bem fraquinha também. Não, o problema da versão reduzida é que ela... Você tem que ter lido a outra, então, a completa. Ela mostra que ela pula muita coisa, tipo, tô aqui, já na outra. Ela pula coisa e ela muda pontos, eu lembro disso, ela muda fatos da história. Então, a ideia é essa, porque assim, não um resumo da outra, é tipo assim, como deveria ter sido. É. Só que você tem que ter lido a de 2 anos, pra ler assim, isso aqui mudou isso. Tipo, você pega uma página, é assim, esse pedaço que tá mostrando aqui, encaixa nessa parte. É, tipo... Aí pula mais um monte de coisa, essa outra página já é nessa. Sei lá, o Ben, ele assume como Homem-Aranha. Aí a próxima história é tipo assim, estou há um tempo como Homem-Aranha. Ah. É isso, basicamente. Então ele pula... Então assim, mas você consegue pegar, assim, se você consegue seguir na história, por exemplo... Fecha uma história lá, tipo, o Ben vai virar Homem-Aranha. Começa depois que ele está há um tempo como Homem-Aranha. Mas assim... Ok, aconteceu. Mas eu falo assim, ela... Dessa forma, ela não fica tão legal, que ela parece ser uma história muito corrida, entendeu? Parece que eles não tentaram fazer uma história em menos tempo. Eles pegaram a história ainda em 2 anos, vamos dizer assim, só que pulando... Você tá querendo dizer que o Homem-Aranha do MCU é corrido, então? Porque não apareceu a origem dele, já porque ele é o Homem-Aranha há um tempo? Aí não precisa mostrar a origem. A do espetáculo do desenho também não mostra a origem. Também você quer matar o tio Ben 3 vezes em menos de 15 anos, cara. Para com isso. Mas eu falo assim, porque ela foi meio que feita... Eles falam assim, X tempo depois. Aí fica meio... Mas assim, a saga do clone, igual a gente falou, né? A gente comentou muito sobre ela lá nos podcasts, inclusive das polêmicas, era pra ter sido só 6 meses, eles foram prolongando, estendendo, e ficaram confusos, não sabiam o que fazer mais, enfim. Mas é marcante, né? Acho que é impossível uma pessoa que é fã do Homem-Aranha. Pelo bem ou pelo mal, ela é marcante, eu acho que ela ainda é boa. Que nem você falou. Eu acho que tem os seus pontos bons e ruins, tem o problema de ter se estendido, mas eu acho que o saldo dela ainda é positivinho, assim, quase, quase negativo. Eu acho que a gente não teria essa opinião, não sei vocês, que vocês leram enquanto saiu, né? É, eu tenho essa opinião porque eu peguei pra ler tudo de uma vez. Peguei uma revista atrás da outra. Tá. Então, assim, foi uma experiência melhor do que ficar um mês esperando, na verdade, 15 dias esperando duas revistas, né? Aí ler um pedacinho. Aí mais 15 dias, ler mais um pedacinho e tal. Aí deve ter sido um saco. Principalmente pelo fato de que era uma história ruim. Mas na época você achava ruim? Achava. Ah, que você já tinha o quê? Você já tinha o quê? Uns 70 anos. Aí já não era mais pra... Eu sinto maldade em suas palavras. Não era o público-alvo. Ah, mas é aquilo, cara. Não saía daquilo, ficava naquele vai e volta, sim, ficava naquele ovação. Tava ruim, tava chato, tava... Tipo, eu comprava porque eu sou um verme que compra essa merda, porque não tinha mais motivo. Na época eu gostava. Não tinha aquela empolgação mais de ler uma história. É, eu sei que assim, lendo ela sequencial, com todas as revistas na mão, ainda tem umas partes de enrolação, mas assim, tem uma parte boa, aí tem uma parte de enrolação, aí tem uma parte boa e tal. Tipo, a parte que o Ben ele assume é legal, é o período que ele tá. Que só o Ben sai do armário? Só que é... É, de certa forma, quer dizer. Na verdade, eu gostei bastante do Ben como Homem-Aranha. Só que isso é um ano depois que a história começou. Inclusive, a reimaginação de vilões, tipo, o Mistério, quando era só aquela fumacinha mesmo do capacete. Sim. Teve muita coisa bacana nessa fase. É, o problema é em enrolação. A gente já comentou tudo, Eles exploraram também um novo elenco de apoio, estou fazendo aspas enquanto todos assistem. Porque eu acho uma pena ter sido largado depois das músicas. É, então, mas ficou legal, porque assim, enquanto o Peter tinha lá o pessoal, por exemplo, do Clarim Diário, o Ben tinha o pessoal da cafeteria, né? Que eles grão de café. Grão de café. Então, não, assim, colher de prata. Colher de prata. Não, café, aqui no Brasil é o grão de café. É, grão de café também. Ah, é, aqui ficou o mesmo nome nos dois, né? É isso mesmo. Ele tinha lá o elenco de apoio do colher de prata, grão de café, como queiram. Inclusive, então, assim, a filha manteve, do bandido que matou o tio Ben. Manteve aquele ar, tipo, de ele ainda fazer parte das pessoas comuns ali, né? Não teve aquele negócio, ele é só o novo Homem-Aranha, ele é só um super-herói. Não, ele era um barista, cara. Um quê? É barista, né? Barista? Não sei, ele fazia muito bartender. Café? É, ele trabalhava servindo café no grão de café. Ah, mas barista não é barista especialista em café. Não sei. Ele faz o café. Ele trabalhava no... Ah, ele era garçom, pronto. É. Faz tudo, né? Boatos que ele se arrepiava quando apareceu o Luke Cage. Ele ia correndo pro cantinho se esconder. Aí o sentido da aranha começa a tilintar ele. O quê? O Duende Verde? Mistério? Ah, não, Luke Cage. Aquele sininho da porta. Tindim. Então, aí depois disso teve a... Assim que acaba a saga do clone, tem uma história na Terra Selvagem. Ah, sim. É, vamos pular essa parte. O que você vai lá? Inclusive, essa história da Terra Selvagem, que é desenhada pelo Mike Wieringo, eu lembro dela. É do Galo Vaca, não é? Eu lembro dela exatamente. Parece ótimo. Não. O Wieringo era bom. Não, falando Galo Vaca. É engraçado. Eu lembro dela. Eu comecei dela... a ler um mês depois que saiu essa história. Foi no dia que teve aquele blackout total aqui em São Paulo. Marcou que foi. Tava sem luz, eu tinha que ir lá de Santo André e eu comprei essa revista. A cara, quando já tava sem luz, você tava. Passei a noite sem luz. O apagão. Apagão geral. Aqui. É, nessa época aí. Ah, então, aí tem a crise de identidades. É uma história razoável. É. Temporada de caça e crise de identidade, que foi o primeiro grande arco que eu li e tá? Tal. Eu sempre já falei várias vezes. Ah, inclusive o Eric foi na CCXP e entregou a do. A revista do. O John Romita agora, aquela que tem a capa quadrupal que tá aí. Eu tava esperando você falar que você contou pra ele a história. Então, aí eu comecei a ler a história aqui, a primeira história do Aranha, blá, blá, blá, blá, blá. Eu ia comentar alguma coisa, mas não deu tempo. Mas é, eu levei a teia 115, que é quando o Norma compra o Clarim e tal. Que é aquela página, aquela capa que é quadrupla, octupla. Tanto ela quanto a teia. Tanto ela quanto a Homem-Aranha, né? Isso, é. Mas a temporada de caça e crise de identidade é uma história que eu gosto e tal. E eu acho que a maioria do pessoal que leu costuma elogiar também, né? Ah, é. Que é uma. Vinha até no box da Abril lá. Exato. Bonitinho. Inclusive na caixa que eu falei que eu peguei com o Dante lá, tem o box com as quatro. É... Na verdade, tem as quatro e tem o box desmontado. Mas enfim. Detalhe. Entendi o conceito, acredite. É porque o box ele tipo montava. Acho que não é a única coisa que você pegou com o Dante, né? Porque, não, eu não peguei isso, não. Tá lá, não vamos entrar em intimidades aqui. É, acho que ele deu o conceito de. Eu dormi em quartos separados. Da prolixia, sabe? Não, mas é assim, deixa eu explicar. Enfim. Então, assim, é uma história interessante que a temporada de caça saiu pela coleção definitiva, né? A crise de identidade, que é tipo a consequência, não saiu. Talvez numa expansão. Vai saber. Ah, ela já tem até um formato bom pra sair, eu acredito que saia mesmo. Né? É diferente da, saga, diferente da saga do clone, que precisa de, sei lá, 8 edições pra você... 8? Pra você compilar o mínimo. Versão resumida. 11. 11 aqui maior, seria 22. Né? É, pois é. Mas a temporada de caça que colocam um saiu prêmio... Saiu uma, eu tenho um encadernado dela, são... Acho que é 120 páginas lá. Eles colocam um prêmio pela cabeça do Homem-Aranha, aí todo mundo tá caçando ele. Até surge o Tarântula Negra, que era um bom vilão na época, né? E depois tem a crise de identidade, que como ele tá sendo caçado, ele assume 4 identidades diferentes, tal, que é o Sombra, o Vespa, o Prodígio e o Ricochet. O que eu acho absurdo ele não aproveitar pra ser o Homem-Vergonha em tempo integral. Aí o Homem-Vergonha, a terceira aparição do Homem-Vergonha. Essa é só uma aparição rápida, infelizmente. Bing, bing, bing. Olha o Ricochet. Nossa, Deus. E aí a gente entra na fase prêmio, a gente sai da fase prêmio e entra na revista da Panini. Não, mas sério, a prêmio não teve não nada. Não vai mencionar nada aquela história que saiu lá no Abril 200 da suposta última batalha com o Duende Verde? É meio que a conclusão dessa fase, né? Não, foi a conclusão da saga do Quinteto, né? É, porque assim, logo depois... Quando a gente descobre quem ganhou cada poder de verdade, né, na reunião do Quinteto. A revista é muito boa também. E é também quando o Kenny devolve a May pros Parker, 17 anos depois. Não, é uma história boa e tem todo aquele clima de fechamento e alguma coisa assim. Se fosse uma série, por exemplo, acho que seria capítulo final lá. Depois qual é o título da história aqui? Não sei. Capítulo final? Capítulo final? Não, já teve tantas histórias com título capítulo final. Eu lembro que quando eu comprei essa revista, eu ganhei, sei lá, eu acho que não tinha dinheiro pra comprar na época. Eu abri, assim, normalmente eu não abri aleatoriamente a revista pra ter a surpresa, né? Eu acho que abriu sem querer, assim, eu vi justamente o Duende carregando o Homem-Aranha sem a máscara. Eu tô assim, tipo, fechado. Deixa eu começar a ler pra ver o que tá acontecendo. Que, aliás, foi feito, é magistral aquela cena, cara. Sim, depois, quando você vira, você vê que, na verdade, o bicho tá balbuciando, o maluco babando no chão. A história é muito boa, né? Aí depois mudou a equipe criativa e tal, aí foi, entrou... Na verdade não é que entrou, né? O Howard Mack, que meio que ficou, assumiu como praticamente o principal, né? Ele já era o da Amazing, eu acho. E aí entrou a maluquice. Foi nessa época que teve a Genesis. Rebotar, recontar tudo de novo. Aí depois, universo alternativo, vai. Pra você não chorar. A Genesis não... Não tem nada relevante, assim. É, eles fizeram melhor no Ultimate daí, né? De recontar a origem. Eu não sei se vocês querem entrar também em, daí, por exemplo. É, eu acho que assim, daqui pra frente dá pra gente falar mais geral, até porque é mais recente, é mais provável que o pessoal conheça também. Mas é mais marcante, assim, dos anos 2000, vamos colocar assim, né? Vamos colocar os anos 2000, não 2010, né? É, teve o surgimento da linha Ultimate, né? Que é um universo alternativo que foi criado, adaptando os personagens pra mais recente, né, pros anos 2000. E o Homem-Aranha... Qual o nome que eles usaram no Brasil no começo? Marvel Millennium. Marvel Século XXI na Abril. Panini Millennium. Convenhamos que o adolescente dos anos 2000 era bem diferente do adolescente dos anos 60. Exato. Então, assim, é... Ah, não. Como é que pode? Tem que ser um aranha igualzinho ao que ele era nos anos 60 lá. Nerd igual ele era nos anos 60... Tinha umas adaptações lá, em vez dele ser fotógrafo, ele era web designer. Exato, Então, assim, tem várias... Aí a gente entra numa segunda linha. Então, assim, eu acho que até rola um podcast depois sobre a linha Ultimate. Inclusive, tá nas propostas de podcasts futuros. Tá programado, acho que vai sair em junho lá, segundo a planilha aqui. É, junho de 2000 e... eu não lembro. Não, mas tá nos planos. 2053. Então, tem a fase Ultimate, que foi marcante, como a gente tava falando. Eu queria só destacar uma história da linha Ultimate que eu encontrei quando eu estava lendo a linha Ultimate, da edição número 27, que ele luta contra o Rhino. Eu não lembro porquê, mas eu adorei essa história. Não, era muito boa, assim. Fica sério! Eu gostei muito dessa história. É aquele negócio, ele tá na escola, daí o Rhino tá lá na cidade, aí eu não lembro como... O Rhino foi buscar um diploma de segundo grau. Aliás, boa história, esquecemos de mencionar. Areia pra cima. Olá, tira a foto minha brigando com ele. E é dessa... Assim, apesar de ter o vilão, todas as coisas normais de histórias, eu lembro que ela era bem... engraçadinha, assim, se destacava das outras, mais ou menos como é a Aranha Suburbana. Então, corram atrás, se vocês não gostarem, que pena. Eu gostei. Nos anos 2000, o Stravinsky assumiu, né? E achei que o Magari começou a fazer um sinal ali. Achei que ele ia pedir pra sair da sala. Não, quase. Quase isso. Pegou o celular pra ficar... Vai assistir o vídeo ali no mudo. É... Ele, o Stravinsky, ele assumiu as revistas, né? E ele fez algumas coisas interessantes. O Peter virou professor, que é ok e tal. Tem a primeira história com o Morlun, que é uma história que eu até acho legal, que ele só levanta a hipótese de ser de origem totêmica os poderes. Não fala que é, né? É só uma teoria e tal. Então, aí daí pra frente dá uma lacaiada. Aí vira bagunça. É, aí a gente tem a revelando que a Gwen traiu o Peter com o Norma, essas maluquices. Né? É, antes disso, tem aquela história, o Magari não vai gostar, mas vou falar mesmo assim, da conversa com a Tia May, que daí ela descobre que ele é o Homem-Aranha. É uma história lindíssima também. Aí a gente tem que voltar pra saga do clone pra bater bem na história da morte da Tia May também. A outra morte da Tia May. A outra morte da outra Tia May. A história da morte da Tia May que vale. Que é aquela cena que ela revela que ela sabia que ele era o Aranha. Que eles estão no topo do Empire State, eles estão no topo, né? Do Empire State, que ela pergunta qual a sensação de quase voar por aí. Que na verdade é até bem lógico. Tipo, não, mas você sabia. Pô, eu não sou retardada, faz cara. Faz muito sentido, faz muito sentido. Ela conhece ele desde criança, né? Tipo, quão burra você acha que eu sou? Vamos lá. É igual as histórias do pessoal que sai do armário e fala, vou contar que eu sou gay. Tá, e já sabia. A gente veio ver com vocês, pô. Exato. A gente não saber, se lembrou. De repente vou te dar trabalho pra edição, mas vamos lá. Quando aconteceu, porque aos 65 anos, Lulu Santos Rivera que era gay. Cara, foi uma surpresa. Eu nunca imaginei que ele já tinha 65 anos. Então... tem a 11 de setembro também, que foi uma história. Até o vilão chorando, que é meio zoado e tal, mas é uma história marcante. O Dr. Destino chorando. É marcante. Tem aquela pegada patriotismo americano exacerbado. É, brega. A palavra que você tá procurando é brega. Brega. Mas assim, brega. No geral, a história é boa. É interessante. A gente tem também Caída Entre os Mortos, que a gente já fez podcast sobre ela também. Que é uma história muito boa. Sim, ela pega. Tem uma pegada mais séria um pouco, né? De certa forma. Tem um sexteto sinistro duplicado. Que é o São 12. Docteto Sinistro? Docteto Sinistro. Oh, meu Deus, é o Docteto Sinistro. Aí todo mundo... Ideia de fanart, ouvintes. Somos caçadores de aventuras. Mas então, a história é boa. E eu não li muito nessa fase aí do Straczynski. Então, eu sei que de história marcante tem o outro... que na verdade foi quando eu voltei a ler, ó, pra você ver aqui. Então, mas aí já são qualidades questionáveis de... Mas é porque é marcante. Não, marcante, a gente tá no marcante, não no bom. É triste ter que lembrar dessa parte. Os anos 2000 tem esse problema. Mas eu agradeço que nessa época eu já tava vacinado de comprar essas coisas. Tem aquele arco do Feliz Aniversário, também na época do Straczynski, que foi uma das primeiras histórias que eu li do Homem-Aranha, se não a primeira, só que eu peguei a segunda parte dela. Minha mãe comprou pra mim na banca, só anos depois que eu fui pegar a primeira parte. E é uma história boa. Tem toda aquela invasão dos sem mente lá da outra dimensão em Nova York. Daí eu sei lá o que acontece, o mundo explode. O Doutor Estranho consegue jogar o Peter numa dimensão backup pra ele conseguir voltar lá e minutos antes de acontecer a tragédia, ele avisar os Vingadores lá do que ia acontecer. E só que antes disso ele tem que passar por vários momentos marcantes da vida dele. Então também tem a morte da Gwen, Venom, todas essas coisas do Se Esse For Meu Destino, ele levantando novos negócios. Então assim, eu que tava começando na época, já vi tudo aquilo, já me deu uma baita noção assim do o que que tinha na história do Homem-Aranha. Então quando eu comecei a pesquisar mais que aparecia morte da Gwen Stacy, eu falava, pô, é aquela menina que aparece naquela cena rapidinho ali. Então foi... Pra mim foi bem legal, eu acho um arco legal também, mas tem esse fator nostalgia. Eu ia falar que assim, eu não li nessa fase do Straczynski, né? Eu voltei a ler no outro, então eu perdi muita coisa ali. Mas os comentários que eu ouço é sempre o pessoal falando mal dos poderes totêmicos e da Gwen traindo Norma e tal. Então assim, não foi só isso as histórias. E o pacto, né? Não, são sempre as três reclamações. Traindo Norma não, traindo Peter. Traindo Peter, verdade. Mas então assim, o que eu queria dizer é que eu não li as histórias, mas normalmente falam mal de uns 4 pontos, mais ou menos, no período de 7 anos. Então, deve ter algumas coisas boas aí no meio, igual o Feliz Aniversário e outros. Enfim, escreve melhor que o Dan Slott, com certeza. Mas aí a gente tem guerra civil, ele revela a identidade. Como consequência disso, a gente tem uma história que eu considero que é boa, que é Back in Black, que é a volta do uniforme negro, que a gente tava até discutindo lá no grupo. Sim. Que a história em si... Que segundo o Evandro, aquele Peter não é o verdadeiro Tadeu. O corretor automático. A observação foi boa, admita. O corretor ortográfico deu uma sacaneada, eu acho. Mas é, descaracterização. Ele... É a história boa, assim, como história fechada. Mas claro, né, se você pegar... Por que que ela aconteceu? Porque ele revelou a identidade. Foi uma decisão meio idiota. Meio? Qual que é a consequência? Vai gerar o pacto lá, porque a Tia May foi levou o tiro. Mas como uma história fechada, é uma história legal, assim. Eu acho que também saiu pela Salvat, já que a gente tá citando algumas. Sim, sim. E aí depois tem o pacto, que é marcante, é uma bosta, né? Que basicamente foi o reboot do Homem-Aranha. Eles pegaram o personagem que sempre teve uma mesma linha, apesar do Straczynski nessa época. Não que não tenham tentado rebootar antes. Sim, mas eu falo assim, você ainda reconhece um pouco do Peter... Durante a fase do Straczynski, você reconhece um pouco do Peter antigo. Muda algumas coisas, descaracteriza uma coisa ou outra e tal, mas você ainda reconhece. Agora, pós-pacto, eles mudaram o personagem, virou um outro personagem, né? E aí, tem a fase da slot. Fim. Mas da slot, o que é relevante, assim? Tem o Homem-Aranha e a Tocha Humana, que é bem, sim, legal. Não sei se você chegou a ler, mas eu sei que o Magarin leu, eu li. Foi também. A história que me deu esperança de que o slot podia... Eu adquiri ela ser bom pra salvação do Aranha, mas... Magarin publicou um vídeo no Facebook. Magarin te marcou num vídeo. Eu falei, por que que o Magarin não tá falando muito? É porque anos 2000. Ele fica no cantinho dele. Mas assim, eu acho que o da slot é muito... Teve o Aranha contra... Contra não, né? O Aranha junto com o Tocha Humana, que é uma série de arcos ali. Isso, mas isso foi antes, né? Assim, foi, acho que 2009, daí o slot entrou em 2010, alguma coisa assim. Foi pouco tempo antes dele entrar. Que ela saiu numa Marvel Especial? Marvel Presente? Marvel Especial, acho que é Marvel Especial Homem-Aranha e Tocha Humana. É umas historinhas legais ali, conta como que a parceria do Aranha com o Tocha Humana vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Tem várias dessas porque... histórias, tem essa do Tocha Humana, tem uma do Aranha com o X-Men, que saiu aqui. Sim, eu também. Tem uma do Aranha com o Quarteto, que essa não saiu. É, as parcerias de verdade do Aranha, né? Porque o pessoal fica, ah, Homem-Aranha e Deadpool, estilo... não sei o quê, mas... Não, aqui essa é no parceria... estilo, é no mesmo estilo, tipo, mãe. São minisséries, sei lá, 4 edições, a primeira é nos anos 60, a segunda nos anos 70... Homem-Aranha e Deadpool não vai fazer sucesso, tá saindo até hoje. Tá na edição 40 e não sei quanto. Não, mas você pega a história. Você pega essa daí do Aranha com o Tocha Humana. São histórias boas. Aranha e Demolidor, histórias boas. Aí colocam Aranha e Deadpool com. Só porque a galera pediu. Não tá saindo coisa boa. Eu sei porque eu tô lendo. O exemplo que eu uso é qual a bilheteria do filme do Venom mesmo? Pois é. Então, é porque assim, na verdade, o conceito de bom ou ruim é sempre pessoal, né? A gente considera ruim, mas se o negócio tá vendendo pra caramba, é porque pra a maioria empresa, considera bom. Não, pra empresa então, é bom, tá, pra eles tá ótimo. É o que eu tenho falado nos últimos bom. Tempos. Triste, né? A gente tem que saber quando a gente é o público-alvo e quando não é. Exato. Sim. Quando não é, se retira, vai mexer no celular. Um exemplo, pra Sony, Venom é melhor do que Homem-Aranha 2. Mas só, vamos só agilizar um pouquinho aqui pra gente fechar. O do slot, né? Eu considero mediano pra baixo a maioria das histórias. Mas eu acho que o ponto mais marcante que teve foi a fase superior. Ia citar ela. Que é aquele negócio, né? Não é o Homem-Aranha. Isso é uma das coisas que ajuda. É o Homem-Aranha, não é o Peter. Exato. Não é o Homem-Aranha que a gente acompanha, né? Assim. Então, assim... Mas o problema é que, a grosso modo, apesar de eu gostar da história, também não é o Octopus, cara. Porque ele nunca foi tão brilhante daquele jeito. Exato. Então, assim, é uma história que eu acho que ela foi longa demais, mas até que eu sou um dos que gosta um pouco. É bem elogiada. Dela. Eu gostei dela, a história em si é boa. Mas, assim, ela realmente... O pessoal ficou um ano e meio, mais ou menos, sem ter o Peter Parker de verdade ali, né? Então, pra ler. Então... Peter Parker de verdade. Um ano e meio? Só um ano e meio. Na verdade, é o Peter Parker, o novo Peter Parker de verdade. O Peter Parker do slot de verdade. E aí a gente tem o que vocês comentaram do Sexteto Superior. Né? Sexteto Superior. Aranha-Verso, eu acho que vale falar também. Aranha-Verso, que foi legal. É meio que Carnificina Total, assim. É meio que um roteiro de videogame também. Não tem roteiro, mas... Eu acho divertido por ver vários aranhas se... Foi uma história legal. É o que ela promete, é o que ela entrega. Isso, mas... Apesar de já ter acontecido no desenho dos anos 90, não tinha acontecido nos quadrinhos. Não teve foi lá o crossover, grande, né? Do foi... teve Aranha com 2099, assim, mas... Com tanto o Aranha-Verso... essa proporção. O Aranha-Verso foi igual a... O primeiro Homem-Aranha. era legal porque não tinha o Homem-Aranha se encontrar com outro Homem-Aranha. Agora todo mês tem, então. É. Aliás, Homens-Aranha também, acho que é a primeira, né? É, a primeira. Agora virou uma terça-feira fraca. Não gostou? A segunda. Nossa, é sensacional. Homens-Aranha 2. Muito boa, é. Eu não cheguei ali a 2, a segunda, agora, eu vou me a segunda assim. É tão boa que se você tirar o Peter e o Miles, a história acontece do mesmo jeito. Você conhece o famoso problema de Caçadores da Arca Perdida, né? Ah, sim. Que... é o mesmo problema. A história é tão boa que se não tivesse escrito nada, ela aconteceria do mesmo jeito. Os Caçadores da Arca Perdida é bom, esse é o ponto. Exato. Ah, a gente esqueceu de falar, acho que antes da Superior, a morte do Peter na 700, né, que dá início do arco Superior. Pode não ser bom, mas é marcante, já que esse é o critério. Exato, é. E meio que tá junto ali com o Superior. No mesmo ano teve a morte do Peter Ultimate. Daí entrou a morte do Peter Ultimate é marcante. É boa. E muito mais heróica. Sim. É, e fecha um ciclo lá que ele deixou o tio morrer, né? Porque não pegou o ladrão. E aí ele se sacrifica pra salvar a tia. Então fecha perfeito um arco. Eu acho que a gente pode fechar mais ou menos por aqui. Apesar de ter histórias que saíram depois disso, virou um pouco bagunça, né? Assim, eu... Não um sei pouco. Se tem nada... É que eu falo assim, não sei se tem nada marcante. Tem o Renove Seus Votos, que é um história legal, mas aí a gente já começa a ir pra outras... Aí não é marcante. É só mais um universo alternativo aleatório. Exato. Tanto que a gente não comentou de universos alternativos. Ah. A Ultimate a gente comentou porque dura até hoje, de certa forma, né? Não tem a linha, mas... Por exemplo, a gente não falou de Garota Aranha, não falou de 2099, não falou de vários outros. Ainda bem que não pistolou o Garota Aranha, porque o Magari ia ficar bravo, porque tem que ser programa só dela. Exatamente. Um dia vai sair o Magari, tenha fé. Tem a parte 2. Já saiu. Verdade, já saiu, participei dele. Partiu. Não, você não. Não? Na Garota Aranha não. Foi eu, ele e o Ever. Ah. Tá, que eu tô mal mesmo, viu? Só teve 3, porque ninguém gosta, só a gente. Não, eu acabei não participando porque eu não consegui ler tudo e eu tava mal de alguma coisa, não lembro. Você tava mal, né? Bom, se tivesse conseguido ler tudo, você não tava mal. Você tinha ficado bom. Vocês acham? Vocês acham que a gente fecha? Ou... Eu fiz a vitrine. Eu descobri que nem isso, quer ver? Acho que podemos fechar. Então, como eu disse no meio do programa, a gente comentou algumas histórias que são marcantes, né? Que talvez deveria estar numa coleção definitiva por serem marcantes, não necessariamente por serem boas. Mas com certeza a gente deixou várias pra trás aí, então comentem. O problema de lista que todo mundo fala é sempre isso, né? Sempre vai ficar alguma coisa ficando de fora. E o problema é que a gente ficou falando aqui, não sei quanto tempo vai ficar editado, uma hora e meia. Mas a gente falou sem parar e não dá tempo de falar de tudo, né? Então assim, a gente tem que pular histórias. Tá? Então, mas sempre vai ter aquela pessoa que acha que a melhor história do Aranha é com o Girinossauro. Faz isso pra história, tem isso aqui. Teve um cara até que usou esse nome no Twitter. Na época. Até eu vi, até perguntei, você ouve os podcasts da gente? Tá? Aí eu descobri que era uma pessoa. Enfim, uma pessoa conhecida. Mas então eu acho que dá pra gente fechar por aqui. Repetindo, mandem aí histórias que vocês acham. Quem sabe? Eu não sei se dá uma parte 2 desse programa. Não tem. Acho que não sobrou. Não acho que tem o bastante. Talvez a parte dois. Marcante. Não. Eu ia falar histórias inúteis, mas aí a gente ia ficar 3 horas. Só pra a introdução. Exato. Então, só lembrando que. O podcast é um podcast do aracnofan.com.br. A gente tem outros podcasts lá também, toda quarta-feira, TV Classic, que o Magari, o Mônio e o Maurício aqui estão participando atualmente. Talvez. Às vezes. Toda quarta que tem o TV Classic. Sou eu, o Mônio e o Maurício. Não necessariamente os três juntos. Exato. Da última vez não teve nenhum dos três, né, inclusive. Por isso que o programa não saiu. Um deixou pro outro, né, e não saiu pro... Aí toda quarta-feira sai, a gente comenta as revistas de maneira cronológica, né? Tá chegando no final dos anos 80, eu acho. Na sexta-feira tem o Tweep View, que é com as revistas atuais. A gente tá fazendo em forma de arcos fechados agora, né? Que acho que fica melhor pra acompanhar. E também, tem canal no YouTube, Instagram, Facebook, grupo do Facebook, Twitter, e etc. E temos também um Padrim, pra quem quiser apoiar o site com algum valor financeiro, né? Pra ajudar a pagar a hospedagem, essas coisas. Aluguel de estúdio. Passagem aérea minha pra São Paulo, pra vir alugar o estúdio também. Aérea não, de ferroviária, aérea que vem de trem. Eu vim de trem, Mas, enfim, né? Realmente a gente tem alguns gastos, então ajuda bastante aí pra quem puder contribuir, que seja um real, qualquer coisa. E quem não puder contribuir com o Padre, pode compartilhar os programas e indicar o site pra amigos e tal, que já ajuda bastante, beleza? Só quero, antes de terminar, falar que eu postei um pequeno vídeo dessa nossa gravação aqui no grupo. O primeiro comentário é do Léo. Moniomito. Thank you.